Só você pra fazer o meu dia mais feliz. Só você, só te ter, não preciso nem ouvir sua voz. Ter você, meus momentos de prazer. Ao te ver, meu querer, minha vontade é você. Meu olhar, o seu beijo, me acorda de manhã. Tudo em mim, tudo enfim, tudo que só digo sim. Do contrário, me convence com seu jeito de sorrir. Do contrário, eu me culpo, fico mal, melhor em ti. Amar além do que posso inventar.